Patatinho. Vamos levar todas as crianças conosco. Chega mais, pessoal! Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração. Demais! Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. A gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão.